Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Os flagelos com efeito são uma coisa comum, mas acreditas dificilmente neles quando nos caem sobre a cabeça. Houve no mundo tantas pestes como guerras. E, contudo, as pestes como as guerras encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Rio estava desprevenido, como estavam os seus concidadãos. E por isso é necessário compreender as suas hesitações. É por isso que é preciso compreender também que ele se dividisse entre a dúvida e a confiança. Quando rebenta uma guerra, as pessoas dizem, não pode durar muito, seria estúpido. E, sem dúvida, uma guerra é muito estúpida. Mas isso não a impede de durar. A estupidez insiste sempre. E compreendê-la íamos se não pensássemos sempre em nós. Os nossos concidadãos, a esse respeito, eram como toda a gente. Pensavam em si próprios. Por outras palavras, eram humanistas. Não acreditavam nos flagelos. O flagelo não está à medida do homem. Diz-se então que o flagelo é irreal. Que é um mau sonho que vai passar. Ele, porém, não passa, e de mau sonho em mau sonho são os homens que passam, e os humanistas em primeiro lugar, pois não tomaram as suas precauções. Os nossos concidadãos não eram mais culpados que os outros. Apenas se esqueciam de ser modestos e pensavam que tudo era ainda possível para eles, o que pressupunha que os flagelos eram impossíveis. Continuavam a fazer negócios, preparavam viagens e tinham opiniões. Como poderiam ter pensado na peste que suprime o futuro? As viagens e as discussões. Julgavam-se livres. E nunca alguém será livre enquanto existirem os flagelos. uma tranquilidade tão pacífica e tão indiferente negava quase sem esforço as velhas imagens do flagelo. Atenas empestada e abandonada pelas aves. As cidades chinesas cheias de agonizantes silenciosos. Os forçados de Marselha empilhando em covas os corpos pegajosos. A construção na Provença de um grande muro que devia deter o vento furioso da peste. Haifa e os seus mendigos horrendos. Os catres úmidos e apodrecidos colados à terra batida do hospital de Constantinopla, os doentes tirados com ganchos, o carnaval dos médicos mascarados durante a peste negra, os acasalamentos dos vivos nos cemitérios de Milão, os carros de mortos na aterrada Londres, as noites e os dias cheios em toda a parte e sempre do grito interminável dos homens. Não, tudo isso não era ainda bastante forte para matar a paz deste dia. Do outro lado da janela, a campainha de um carro elétrico invisível tilintava de repente e refutava num segundo a crueldade da dor. Só o mar, ao fundo do xadrez baço das casas, testemunhava o que há de inquietante e de jamais tranquilo neste mundo. Thank you. experimentavam assim o sofrimento profundo de todos os prisioneiros e de todos os exilados que vivem com uma memória que não serve para nada. Este próprio passado em que eles refletiam sem cessar tinha apenas o gosto do arrependimento. Com efeito, gostariam de poder juntar-lhe tudo quanto deploravam não ter feito, quando podiam ainda fazê-lo, com aquele ou aquela que esperavam. Assim como a todas as circunstâncias, mesmo relativamente felizes da sua vida de prisioneiros, eles misturavam o ausente e o que eram então não podia satisfazê-los. Impacientes do presente, inimigos do passado e privados do futuro, parecíamos assim bastante com aqueles que a justiça ou o ódio humanos fazem viver atrás das grades. Thank you. Assim, cada um teve de aceitar viver o dia-a-dia, só, em face do céu. Este abandono geral, que podia, com o tempo, temperar os caráteres, começava por torná-los fúteis. Para alguns dos nossos concidadãos, por exemplo, eles estavam então submetidos a uma outra escravatura que os punha ao serviço do sol e da chuva. Ao vê-los, parecia que recebiam pela primeira vez diretamente a impressão do tempo que fazia. Tinha um ar alegre à simples vista de uma luz dourada, enquanto os dias de chuva lhes punham um véu espesso no rosto e nos pensamentos. Haviam escapado algumas semanas antes a esta fraqueza e a esta servidão injusta, porque não estavam sós em frente do mundo e porque, numa certa medida, o ser que vivia com eles se colocava diante do seu universo. A partir deste instante, pelo contrário, ficaram aparentemente entregues aos caprichos do céu, o que significa que sofreram e esperaram sem razão. Thank you. Um momento depois, o médico abanou a cabeça. O jornalista tinha razão na sua impaciência de felicidade. Mas tinha razão quando o acusava. O senhor vive na abstração. Eram realmente abstrações estes dias passados no seu hospital, onde a peste duplicava o seu trabalho, elevando a 500 o número médio de vítimas por semana? Sim, havia na desgraça uma parte de abstração e de irrealidade. Mas quando a abstração começa a matar-nos, é bem necessário que nos ocupemos da abstração. À meia-noite, por vezes, no grande silêncio da cidade então deserta, num momento de voltar à cama para um sono demasiado curto, o médico fazia girar o botão do seu aparelho. E dos confins do mundo, através de milhares de quilómetros, vozes desconhecidas e fraternas tentavam desastradamente dizer a sua solidariedade. E diziam-na, com efeito, mas demonstravam ao mesmo tempo a terrível impotência em que se encontra todo o homem para compartilhar verdadeiramente uma dor que não pode ver. Thank you. Foi no meio desse ano que o vento se levantou e soprou vários dias na cidade empestada. O vento é particularmente temido pelos habitantes de Oral, pois não encontra nenhum obstáculo natural no planalto em que ela está construída e engolfa-se assim nas ruas com toda a violência. Depois destes longos meses em que nem uma gota de água tinha refrescado a cidade, ela tinha-se recoberto de uma camada cinzenta que se escamou sob o sopro do vento. Este último levantava assim vagas de poeira e de papéis que batiam nas pernas dos transeuntes, agora mais raros. Viam-se passar apressados pelas ruas, curvados para a frente, com a mão ou com um lenço na boca. À noite, em lugar dos ajuntamentos em que se tentava prolongar o mais possível estes dias de que cada um podia ser o último, encontravam-se pequenos grupos de pessoas apressadas em voltar a casa ou a entrar nos cafés, de modo que durante alguns dias ao crepúsculo, que chegava bem mais depressa nesta época, as ruas estavam desertas e só o vento lá soltava gemidos contínuos. Do mar agitado e sempre invisível, subia um cheiro de algas e de sal. Esta cidade deserta, branca de poeira, saturada de odores marinhos, toda a sonora dos gritos do vento, gemia então como uma ilha infeliz. Thank you. ouvimos o disco de John Coltrane, Coltrane Plays the Blues. 1. Blues to Elvin. 2. Blues to Bessie. 3. Blues to You. 4. Mr. Day. 5. Mr. Sins. 6. Mr. Night. E 7. Um original sem título. Leituras do livro de Albert Camus, A Peste, edição Livros do Brasil. Onde jaz o teu ouvido? Um programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.